Hoje, nos dirigimos à Sociedade Puxoriana e Região para comunicar que a Rádio Sul Mato Grossense Limitada está oficialmente encerrando suas atividades pelas ondas médias AM 850 na terça-feira, dia 17. Foram 32 anos de interatividade, de cultura, de música, de esportes, notícias e muitas informações. Foram mais de 3 décadas nos relacionando com você, procurando atender às suas expectativas e trazendo o melhor do rádio para que você estivesse absolutamente conectado com o nosso mundo globalizado. Por questões de modernidade e mercado, a Sul Mato Grossense teve que se reinventar, rever os seus conceitos e os seus valores para continuar fazendo o que melhor fez neste tempo todo. Continuar com o rádio perto de você, migrando para a FM Jovem Pan, que você também já se habituou a ouvi-la. Hoje, diretores e funcionários da RSM entram na sua casa para manifestar a gratidão, o respeito e a admiração a todo um povo com nossa história, a sua história. Principalmente a história de que entre os anos de 1986 a 2018 funcionou em Poxoréu a Rádio Sul Mato Grossense. Continuaremos com você através do rádio. Profundamente honrados pela sua companhia e pela sua preferência. Continue com a Jovem Pan e receba um afetuoso abraço com o nosso mais cristalino. Muito obrigado.